وقال جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال النبي عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وفي رواية من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام علماء الكرام respeitosos علماء irmãos السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولانا como disse vocês vão escutar bayan eu não vou dar bayan eu vou apenas conversar então estamos a fazer pequeno mudakara uma pequena conversa de din então bayan eu já havia falado agora em Jum'a Bayan, nós uma boa tempo na guerra, que devem ter também a faculdade de medicina, aí há muitas palestras. A gente dá mudaka. É simplesmente uma conversa. Portanto, inshallah, que Allah me dê tawfiq a mim primeiro, falar não é fácil. Malik bin Dinar, rahimahullah, foi um grande tabi'i. Ele sempre dizia, se pega a pessoa, vai Bayan, fala essa conversa de mim. Ele disse, vocês pensam que é fácil, mas não é fácil. Cada palavra que eu for a falar, eu serei primeiro a ser questionado no dia do Qiyama. Portanto, a gente nunca pode pensar que a pessoa, quando fala, gosta de falar. Mas sim, é uma mala, é uma responsabilidade que Allah subhanahu wa ta'ala colocou nos nossos ombros e a gente tem que falar. Prezados irmãos, todos nós, seja jovem, criança, claro, é ma'asum, mulher, seja quem for, grande, adulto, alim, não alim, todos somos pecadores. E somos pecadores de alto nível. É por isso que um poeta diz tão bonito: Intabfirillahumma yudfir jamma wa ayyu abdin laka la alima. Oh Allah, se você for a perdoar, perdoa todos nós. Há aí alguém, Allah, que nunca pecou? E o desejo de todo pecador qual é? É que o seu guná, o seu pecado, ninguém venha saber. O desejo de todo pecador que ninguém venha saber do seu pecado. É por isso que vocês vão ver hoje muitos de nós ter no seu celular code, security code, código de segurança. Ninguém pode ver o que está lá dentro. Então, a gente arranja, ninguém pode saber. Então, nós vamos notar que o maior desejo de todo pecador qual é? Que ninguém venha saber daquele mau ato que eu estou a fazer. Mas agora, meus irmãos, a gente pode esconder quanto possível. Cedo ou tarde, alguém há de ver. Tete é uma cidade muito pequena. Eu dei uma volta agora, Tete. Já acabamos, Tete. Estava com o Baiazinho. Alá, o que diz a Herde. É muito pequeno. Cedo ou tarde, alguém? Afinal. A gente não vai escapar das vistas das pessoas. Ok. Porém, há uma receita no Hadith. Se a gente aplicar esta fórmula, então, inshallah, Allah vai esconder as nossas falhas. Subhanallah. É difícil? Qual é essa? O ideal qual seria? O ideal não quer dizer que a gente tem que continuar com aquele guná. A gente tem que abandonar aquele pecado. Mas quantos de nós deixamos aquele pecado? O ideal era a gente não fazer aquele pecado. Mas quantos estamos a deixar? Qual é essa fórmula, essa receita, se a gente aplicar, Allah subhanahu wa ta'ala irá ocultar e tapar as nossas falhas? É o hadith que eu acabei de recitar. Em que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man satara musliman. Aquele que esconder as falhas, os erros, os defeitos do irmão muçulmano, aí vem muçulman, em Nakira, Nakira Tufid al-Umum, o lamá estão aqui sentados. Allah diz qualquer muçulmano que seja. Então Allah levou sobre si essa responsabilidade. Um riwayat, um hadith vem, Satarahullahu yawm al-qiyamah. No qiyamah, Allah vai esconder as suas falhas. Outra riwayat vem no Abu Daud, fi dunya wal akhirah. Allah irá esconder as suas falhas no mundo como no akhirah. Subhanallah. Agora, essa é uma grande fórmula de a gente esconder as falhas dos nossos irmãos. Há um riwayat vem no Abu Daud também, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, que hadith? Man satar awrat akhihi. Aquele que esconder os erros e defeitos do seu irmão muçulmano, faka'annama istahya ma'udatan min qabriha. A recompensa é como se ele tivesse dado vida àquela moça que fora enterrada viva. Vocês sabem, os árabes pagãs na altura, eles tinham aqueles hábitos: se nascesse uma criança, uma se fosse do sexo feminino, enterravam. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Ficavam nervosos, zangados. Ela deu filha. Com que cara vou mostrar lá fora? Hoje ela deu o valor da mulher. Esse é outro tema, nem quero entrar aí mesmo. Quando era rapaz, ficavam contentes. Então enterravam ela viva. Então a recompensa daquela pessoa que conseguia tirar aquela menina viva antes de ser enterrada é tremenda. Então aqui a pessoa que esconde os erros do irmão muçulmano terá a mesma recompensa como aquele homem que tirou aquela moça viva. Os teólogos explicam a semelhança. Quando você esconde as falhas de alguém, terá a mesma recompensa como você tivesse tirado aquela moça viva. Qual é a semelhança? Qual é a semelhança que existe aí? Subhanallah. Jazallahu al-muhaddithin, que Allah recompensa os muhaddithin, que fizeram tudo para nós. Eles disseram, quando você esconde as falhas de alguém, pode ser que este alguém gozava de um certo privilégio na sociedade. Ele escorregou, é homem, é mulher, é fraco, escorregou. E você viu aquilo, você não boatou, você não difamou a ele, você fez como se ele não tivesse visto nada. Então é como que você tivesse dado ele segunda chance de triunfar. É como se você tivesse dado uma nova vida a ele. Subhanallah. Agora, quantos de nós temos esse hábito? Nós, como é que a gente faz? Quando a gente vê alguém, a gente ainda fala: meu irmão, depois de iftar, vem fazer iftar lá em casa. Tem umas novas para si. Aquele vai, vou te contar. Subhanallah. E aquele que recebe aquela mensagem, fala: ah, é? Novos. A gente chama de bifes, irmão, porque tem novos bifes. Novas conversas frescas. E você fica contente e fala lá. Eu não, infelizmente. Entre nós, houve um tempo que isso era a conversa das mulheres. Falha daquele, falha daquele, falha daquele. Entre homens também há isso. E há sempre entre nós um amigo nosso que a gente sabe. Esse como é que é? O que é que se passa? O que é que tens de teto novas, frescas? Subhanallah, a pessoa fica contente. E aqui eu estou a trazer notícias frescas. Tem que ter muito cuidado. O que é que Allah subhanahu wa ta'ala, o ayat que eu acabei de recitar, Allah ta'ala diz? وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Não anda atrás daquilo que você não tenha conhecimento. Por quê? إِنَّ السَّمْعَ, os ouvidos, وَالْبَصَرَ, as vistas, وَالْفُعَادَ, o coração, كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Allah vai perguntar cada uma dessas coisas no dia de Qiyamah. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. سورة ياسين الله تعالى diz que hoje a língua vai ser selada. Quem vai falar? A mão vai falar, os pés vão falar. Então quando a gente difama alguém, quando a gente tenta levar os defeitos da outra pessoa, qual vai ser o nosso castigo? Vou agora aqui mencionar. Eu aqui não quero falar muito sobre difamação, quero falar um outro aspecto. Muitas das vezes, a gente fala algo, essa expressão que a gente tem que ter muito cuidado. A gente quando escuta que filho de alguém fez isso, filha de alguém fez isso, a gente fala, poxa, se minha filha aprontasse, não é minha filha. Ah, cuidado com essa expressão. Agora, Mirá Muhammad de Ekartá. Quem não sabe, ele está a fazer a tua traje aquilo. Se meu filho beber, poxa, não sou takdir. Aí teu filho, tu atrás põe cerveja na Coca-Cola, está a beber sem você saber. Minha filha andar sem lenço. Poxa, aonde a filha vai de niqab, chega na e tira lenço. Talvez essa expressão, sim, é que a gente fala como se eu nunca iria praticar aquele pecado. Isso é muito grave. A gente tem que fazer o quê? Alhamdulillah, até hoje Allah protegeu a mim e a minha família de essas coisas obscenas. Tenho esperança que meu Allah irá continuar a proteger. O humilde é que inshallah Allah faz a catar a mim. Que Allah inshallah continue a proteger. Agora a gente fala com grande orgulho que eu, minha família, isso é muito perigoso. Por que isso é perigoso? Ora, vejamos. Vou dar dois, três exemplos. Número um, exemplo prático. Havia dois imamos de Qira. Qira, recitação do Corão, um era Imam Qisai, outro era Imam Yazid. A gente sabe, um é Qirat Hafs, que a gente escuta, um é Sab'a Qirat. Só ler, recita o Corão em sete diferentes maneiras. Então, Imam Qisai era um grande qari. Os dois se juntaram no reinado, no palácio de Harun Rashid. Harun Rashid era um grande rei que passou naquela altura. Chegou a hora de Salat. Quem vai? Imam que sai, vai. Imam que sai, bismillah. Ele começa a dirigir o Salat. Onde é que ele erra? Qul ya ayyuhal kafirun. Quando acaba o Salat, então o Imam Yazid diz: Subhanallah, se um imam como você, um grande qari, um grande alim, também erra num kafirun, eu não sei quem não vai errar. Mas falou num tom que, olha, esse é o famoso, afinal. Pronto, imam que sai, nem A, nem B. Mas olha, você não pode falar como se nada haveria de acontecer consigo. Passando algum tempo, encontram-se de novo. Agora a história muda, vai. Em vez de Imam Yazid, vai dirigir, não é? Vai. Imam Yazid começa a dirigir, onde é que ele erra? Surat al-Fatiha. Quando acabou o salat, salamu alaikum, salamu alaikum, antes que o imam Kisai falasse, o imam Yazid disse para o imam Kisadi, não diga nada, quer dizer uma coisa para si. La taqul fatandami. La taqul fatandami. Não fale algo que amanhã você sinta remorso por aquilo que você falou. Onde critiquei, vai, o nosso grande imam errou no kafirun. Ela diz, já é, você vai errar no Fatiha. Subhanallah. Outro exemplo, vamos tirar do Coran. Há muitos estrondos aqui. Foi na Balik Bachahé? Allah fala no Coran acerca do Li'an. Li'an o que é? Li'an é, por exemplo, uma é a ordem do Coran. Se o homem acusa a mulher de adultério e não tem testemunhas, então tem que fazer li'an, tem que fazer juramento. O juiz vai chamar a mulher, o marido. O marido vai jurar quatro vezes que esta é o vez da mulher a praticar isto, isto, isto. A mulher também vai jurar, pois aí vai ser o talaq. Allah diz no Coran: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. Quem acusar a mulher de adultério tem que trazer quatro testemunhos. E já agora isso é muito importante. Há um hadith no vem o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam falou, no Ibn Hibban, se a memória não me foge: قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ يَهْدِمُ عَمَلَ مِئَةَ سَنَاةٍ. Acusar uma mulher casta de zinar que ela não fez, aquilo apaga 100 anos seus de ibada. Muito cuidado. Então, Sa'd bin Ubadah levantou e disse: Ya Rasulallah, eu não estou a entender. Como é que a gente viu a nossa esposa cometer adultério? A gente tem que levar quatro testemunhas. Então o profeta disse: olha o que o vosso líder Sa'd bin Ubadah está a falar. Como é que o vosso líder pode questionar assim? Então Sa'd bin Mu'az levantou, disse: Ya Rasulallah, deixa explicar. Sa'd bin Ubadah está querendo dizer: a pessoa que chegou em casa, que Allah proteja todos nós, encontra sua mulher naquele ato. Ao momento que ele vai procurar quatro testemunhas, elas acabaram de fazer aquele ato. Todos já. Hoje em dia costumam falar: Na'udhu, os sahabas falaram na pura inocência. É uma pergunta que eles lançaram, não é que eles queriam não dubilar alguma coisa. Mas nós hoje estamos assim, quando a gente fala uma pergunta, já, vou apanhar molana. Quando alguém faz uma pergunta, pois já, apanhamos molana. Já. A gente gosta, subhanallah. Então todo dia, professor, é a lei do Corão, não podemos falar nada. Também. Aquilo passou. Passou duas semanas, Hilal bin Umeya, um sahabi, voltava da Machamba, quando chega em casa, encontra a mulher com aquele mesmo ato. Os sábios todos baixaram a cabeça, que nós não estávamos a perguntar: será que isto pode acontecer? Ela disse: afinal, vai acontecer em Medina de Munawara. Então o que, é que a gente aprende? Que a gente não pode falar antes de ver as nossas trás. Você fala de filha de alguém, olha que o vosso casamento como foi. Mas você tem filhos, tem filhas, como você sabe como vai ser seu casamento? Como vai ser o casamento deles? Então o que eu estou a tentar explicar? A gente tem que dizer: Inshallah, Allah protegeu a minha família. Tenho esperança que Allah irá proteger. Não que pronto, eu sou o puro. Que eu sou o puro, que comigo nunca irá acontecer. No Hayat al-Hayawan, é o nome de um livro. Os ulama conhecem Hayat al-Hayawan, grande kitab. Está mencionado lá uma história, wallahi, que isso faz arrepiar. Sheikh Abu Abdullah al-Andalusi. Abu Abdullah al-Andalusi, grande líder, grande imam, foi o grande alim do segundo século. Só para o vosso conhecimento, ele tinha 30 mil ahadis de cor. Quantos? Hoje, a pessoa de agora, innamal a'malu bin niyat, eu já sou mufti. Eu sei innamal a'malu bin niyat, sou mufti também. Está bem? Jazakallah bem. Ele tinha quantos ahadis? 30 mil ahadis de cor. Tinha mais de 1000 discípulos, alunos. Só para dar um exemplo, naquela altura, Junaid Baghdad era o seu discípulo. Subhanallah, já a gente já tem uma ideia. Ok. Ele estava em Baghdad, Iraque, naquela altura. Então ele estava numa viagem com seus alunos, com seus muridos, com todo o Jamaat. Então passaram numa localidade, tiveram que tirar água. E naquele poço onde tiveram que tirar água, estavam lá duas moças cristãs não muçulmanas. O olhar do chefe, sem querer, caiu numa delas. E bas, o seu óculos, quando caiu numa delas, ficou totalmente apaixonado, não sabia. Só que ele ficava mal. Aqui o grande chefe, em frente dos alunos, começaram a pedir número de Vodacom, obtendo aquelas moças, ficava mal. Continuaram a viagem, só que ele havia mudado. Já não conversava bem, não comia bem, não falava bem. Até que um belo dia, um dos alunos disse, está no reto do Haiwan, mas chefe, um aluno, a gente não está a comer bem, não está a dormir bem, o que se passa? Ele disse, até quando eu vou esconder? Então vê lá naquela localidade que a gente passou, aquelas duas moças, meu coração está lá. E se eu não voltar, não vou conseguir viver. Bom. A gente vai ver a história no filme, porque que eu estou a contar. Chefe volta, quando chega lá, foi ter com aquelas moças, eu estou loucamente apaixonado, eu quero casar consigo. Está bem, não tem problema, vai ter com meu pai. Foi ter com o pai. O pai disse, não tem problema. Queres casar consigo? Há uma com minha filha? Não há problema. Há uma condição. Allahu Akbar. Qual é a condição? Você tem que abandonar o seu imã. Tem que ficar na sora cristão. O chefe disse, eu estou pronto. Na rua Billah. E disse, está bem. E você quer viver conosco? Está vendo aquela bengala? Você andava no Masjid Dar Bayans. Tem que pegar o mesmo pau, a mesma bengala, começar a pastar os porcos que minha filha pastava. Eles daiaram. Eu estou pronto. Foi. Viveu vários anos. Certa vez os alunos depois fizeram dua, passaram para aquela localidade, foram para lá. Disseram, Sheikh, até quando você vai ficar assim? Disseram, Sheikh, você era o Hafiz do Quran. Olha para isso, você era o Hafiz do Quran. Há algum ayah que você ainda me lembra? Allahu Akbar. Olha quando Allah quer dar desonra. Então ele disse, só um ayah que eu lembro quando Allah quer desonrar alguém. Ele disse, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ. Aquele que Allah desonra, jo Allah be'izzati karta hai, koi usko izzat nahi de sakta hai. Aquele que Allah quer desonrar, meu irmão, você com sua riqueza, com seu palácio, com sua fortuna, na sua casa Allah vai desonrar. E nós temos exemplos disso. Teu nome vai ficar badnam. Esse é Allah. Ele disse, eu lembro disso. Lembra de algum hadith? Sim, um hadith que eu lembro. Man baddala dinuhu faqtuluhu. Quem muda o seu din, se é um país islâmico, esse homem merece pena da morte. Fizeram dua, choraram perante Allah, até que Allah, de novo, pela sua misericórdia, deu hidayah de novo ao Sheikh. O Sheikh fez touba, deixou aquela vida. Agora vamos ver o motivo. Mais tarde, os alunos já numa, como Sheikh, aquele exame, teste que você passou, você vê algum motivo? Algo que você tenha feito, olham o que é que ele disse. Ele disse sim, um motivo que estou a ver. Nós entramos naquela cidade. Nós entramos naquela cidade. Então vi algumas pessoas adorarem estátuas e ídolos. Uns estavam cada um coisas que não tinham nada, nem nada a ver. Coisas sem pé nem cabeça. Então eu, no meu íntimo, eu vi, olha, eles não foram criados para nada. É coisa de adorar isso. Quando eu falei aquilo e achei superior, eu senti como se meu imã estivesse a sair. Foi naquela altura que ela me testou. Eu contei essa passagem porque quem somos nós para dizer aquele é assim, será que eu sou puro? Meu ustad, Malana Shabir Ahmad Saludi, todas as manhãs quando a gente estudava, ele fazia o dua, eu não esqueço até hoje. E Allah, hamku dusreke uyub se antabanade. Oh Allah, faça-me cego dos erros dos outros. O dia que eu olhar para mim, ela come a minha manhã, come a minha tarde, come a minha noite, e eu não vou ter tempo de olhar do erro para o outro. O problema é que a gente achou que a gente é muito paco, a gente é muito puro. Então, olha esse agrandado, imaginemos esse homem, virá no dia de Qiyamah. Ela vai dizer, vai, Iqra kitabak, vai, lê teu livro. Allah, aquele dia eu fiz isso, aquele dia eu fiz aquilo. Kafabi nafsika al-yawma alayka hasiba. Você hoje julga a si próprio. Ela vai dizer, bem, eu tapei tudo. E entra. E Allah, tapaste tudo. E Allah, como? Ela vai dizer, lembra aquele teu vizinho? Sim, ela lembra. Que tal? Ah, ela, eu sabia muita coisa dele. Você contou alguém? Aí ela, eu não contei a ninguém. Tapei a falha dele. Lembra aquele outro? E Allah assim, ah, aquele era um grande malandro. Vinha fazer salat, depois quando saia fazia coisas. Conta aí, Allah, não contei a ninguém. Nafs, quero contar esta. Quando a gente descobre uma coisa de alguém, é natureza do ser humano querer contar. É natural. Você sempre...